A maior pressão selvagem do Pará é Tigre Sound. Um som feito pra você. Vamos lá, vamos chegar de mãozinho. O nosso Tigre Sound aqui no Travessão. Tá no começo pra você chegar, se ligar, dançar e curtir. Como é que é? Como é que é? Into the world of burning light that never shines so bright. Bora chegar, bora dançar assim, ó. Sacode, travessão! Vai! Vai! Alô, Niti Pedrinho! Aqui. Paredão Tigre Sound. Vem pro show do Paredão Tigre Sound. Meu parceiro Thiaguinho da Contrabando com a gente. Uma música contrabaixo, todo mundo conosco. Um abraço bem grandão. Minha galera rouba a cena do ladinho conosco. Você, Túlio. Tamo junto, maninho. Dance, balance, dance. Ajustando tudo bacana, tudo legal, né, Bira? Vamos lá, que é o Tigrão. Meu grande amigo Emerson, tá aqui com a gente, promotor que eu tenho carinho e respeito muito grande. O homem de Jundiaí, o homem que abre as portas pro Tigre Sound nessa feita. Tamo junto e misturado sempre, viu, Emerson? Tamo junto! O Disque Man também, o Mamute, todo mundo com a gente. Um abraço bem grandão. E a Contrabaixo chegando junto, é nóis. Depois de nós, vem nós de novo, hein? Bate, meu tigre. Bora chegar, bora aquecer. Portaria liberada, então. Olha o tigre, tigre. Então, Tigre Sound. Tá ali no grave, Vira. Soy el fuego que... Ô, oh, maestro DJ Pedrinho Mix. É a noitada só no comecinho pra você aqui, ó. De Travessão recebendo o nosso Tigre Sound pela primeira vez, que coisa boa! Portaria liberada, a gente vem brincar, vem se divertir. Bora pra cima, meu Tigre! Vem pro show, vem pro show, vem pro show do Paredão Tigre Sound. começar, meu tigre! Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalla. Para, bebê, bora chegar! Travessão, como é que é o tigre? Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos pegarnos como animales. Eu tô ligado com a mulher, então eu vou dar fuga. Partiu aonde? É uma. Ciro de Conceição do Itá tá chegando. É uma 20, 21 e 22. É uma. Muita coisa boa, tem carroça, tem Vega Príncipe, tem crocodilo lá. Partiu aonde? É uma dela. Bora chegar! Então eu vou dar fuga dela. Partiu aonde? É uma dela. Aquele que tá boa, aquele que tá boa. Boa. Olha só, presta atenção. Vai chegando. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha. Bora chegar, bora chegar. Presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão. Ei, DJ Paulinho. Quando menor manda 10 que 10. Quando eu mandar você que vem, vem, vem, vem, periquita, vem, vem, vem, periquita, vem, periquita, vem, vem, periquita. Faz desse jeito gostoso, mulher. Vem rebolando na pica, vem, vem, periquita, vem, vem, periquita. Catuca, catuca, catuca com carinho. Catuca, catuca, catuca e dá beijinho. A gente catuca. Tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento, quem sabe canta, canta. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco. Dia 15 de julho, Ciro de Gigi aí. O tigre e a carroça, roça. Mal, me traía e eu dizendo a todos da mil maravilhas. Quem sabe canta. Clebinho, mal falado. Professor do Itá, tamo junto, mulher. Voltar por cima, sou melhor que você. Olha o tigre! Chegando, chegando, chegando! Se correr, o tigre pega, se ficar, o tigre come. Se correr, o tigre pega, se ficar, o tigre come. Se correr, o tigre pega, se ficar, o tigre come. Se correr, o tigre pega, pega, pega! O tigre come, se correr, o tigre pega, se ficar, o tigre come. Se correr, o tigre pega, se ficar, o tigre come. Se correr, o tigre pega, se ficar, o tigre come. Se correr, o tigre pega, se ficar, o tigre come. E só quem tá solteiro, só quem é sincero, só quem é fiel. E joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Só as mulheres virgem, bota a mãozinha pra cima. As mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma, bota a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Os homens que gostam de mulher, cadê vocês aqui, bicho? E bora na pressão, e bora na pressão. No 5, no 4, no 3, no 2, no pai! Se correr, o tigre pega, se ficar, o tigre come. Se correr, o tigre pega, se ficar, o tigre come. Se correr, o tigre pega, se ficar, o tigre come. Se correr, o tigre pega, se ficar, o tigre come. Alô, vai, vai! Bota só numa tomada. Pega as 1.100, bota pra acelerar. Hoje eu sou delas, pode encostar. A firma é milionária. Tipo carro forte, a resenha tá formada. O tigre saúde tá botando na pressão. E as novinhas vão descendo até o chão. Tá aquele jeito, eu tô firmeza. Desce mais um combo aqui na minha mesa. E olha o fera, e olha o fera. O tigre saúde é o fera da galera. E olha o fera, e olha o fera. O tigre saúde é o fera da galera. E comanda DJ Alexandre, pressão. DJ Gordo é do povão. Tem o maestro, DJ Pepe. Já tô na área, Adrianinho, high-tech, você. E a primeira drama. Fera, bota pra ferver, segura a mordida que eu quero. Bora, minha, contrabaixo, contrabando na pressão. E toda rouba cena no tigre, no tigre, no tigre. Vamos lá, vira! Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança. Ei, você aí de fora, a portaria é liberada e só tá começando. Ela se assanha, só agora que eu me desço. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro. Paredão Tigre Sound. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Olha o quebrado! Se necessita reggaeton, dale. Vai quebrando, vai gigando, vai mostrando o caqueado gostoso no travessão. Já começou! Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, pues, hacer un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no al que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En el disco todos son iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En el disco todos son iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, que paso te trae. Bora chegando, bora chegando, bora chegando aqui no Tigre Sound, no travessão e na pressão. Vem chegando, vem chegando, vem chegando. E agora, Pedrinho? Na vida o som voltou, é o poderoso Ruby. Na vida o som voltou, é o poderoso Ruby. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Na vida o som voltou. Vem pro show do Paredão Tigre Sal. Na vida o som voltou. O Maestro Vini com a gente, um abraço bem grandão pra você, maninho. Bora, Mamute, bora, Mamute. Olha o Emerson por aqui na retaguarda, ele, a minha galera de Jundiaí. Sempre tem moral, tamo junto. Nosso amigo Juninho do Palio também com a gente, obrigado pelo carinho. Bora chegar que a portaria é liberada, ninguém paga na entrada. E você pode chegar pra perto do comando aqui do nosso cenário do Tigre. Gente, o Tigre é brabo, mas só morde, só avança se eu mandar, viu? Vem curtir com a nave. Então eu tô na paz. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piro da gente. O Toninho do Porto da Balsa, seu filho também com a gente. Bora na pressão. Alô, Melri. DJ Lohan que tá tocando. Então tu pega o telefone, vibra bem a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. E vai ligar pra ela, vai ligar. Olha o Thiaguinho. Olha a nossa contrabando de Vila do Carmo. E o Mamute por ali também. Nossa contrabaixo, um abraço pra vocês também. Todo mundo. Que não ele paga. No meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio. Alô, Melri! No meio do pitio. Parceiro Bibício, diz que emenda contrabaixo com a gente, um abraço bem grandão. A caça namoradeira, namora o malandro lugu. Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu. Na toca do ver o peito. Vai, Emerson, olha o carimbó. No meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio. E quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima. Quem não tem hora pra chegar em casa aí. Quem vai tomar mais de duas latinhas hoje no Tigre Saúde, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. E bota essa mãozinha pra cima no 3, no 2, no 1. Agora! Vai, vai! Meu xará Pedrinho tá na retaguarda, chegando agora! Então diz aí, vai! Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu o Tigre Sound que me espera. Aqui no travessão pode chegar, a portaria liberada. Fui, partiu, ninguém paga entrada. Vem curtir o show, sensação do momento! Partiu o Tigre Sound que me espera. Minha mulher começou a discussão, mas é claro. Mina, rouba a cena com a gente do Lajinho, um abraço bem grandão. Rouba a cena, tamo junto. Quero rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram quem é? Paredão Tigre Saldi. Eu vou dar fuga nela. Fui partir o Tigre Saldi que me espera. Fui partir o Tigre Saldi que me espera. Fui partir o Tigre Saldi. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10. Só vai até o 10, só vai até o... Então! Eu já falei. Bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota no 12. Bota no 12. Só tô vivendo, tô ostentando. E eu não ligo pro que os outros tão pensando. Ligo pra Cleo e o Betinho Playboy. Hoje tem coke e o dourado na voz. Pega Xandão de pressão, curto no comando, sem depressão. O whisky pro ilê, botei siroque de montão. Está aqui todo mundo. Equipe contrabaixo da Vila do Carmo. Já aqui no o empresário mandou Sound. Avisar. Betinho Playboy mandou avisar. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, o Tigre é o quê? Pressão. E joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Vai batendo essa mãozinha pra cima. Pressão. Pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Vai. Alô, Melri. Família Pânico de Barca Arena. E Falcão Negro roubando a cena. Cuidado com os moleque, tá um perigo. Olha o Drianinho Hightech por aqui com a gente. Drianinho, você, mano. Um abraço bem grandão, garoto. O negro roubando a cena. Cuidado com os moleque, tá um perigo. Cuidado com os moleque, tá um perigo. Hoje eu quero te Tigre Sound, o fera da galera. Olha a chicotada. E você do lado de fora, portaria liberada, tá só começando. Pedrinho, desse jeito você me deixa louco. Olha o Pedrinho. Toda na minha boca. Alô, Gleicinho. Alô, Emerson. Seu parceiro Gleicinho te espera aqui com a gente. É legal, maninho? Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima. Entrar no clima. Entra no clima. Fica, fica, fica, fica, fica, fica. Ela fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim. Fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim. Fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim. Fica, fica de quatro pra tu. E Paulinho da Adidas Produções. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, vai tremendo, vai gingando, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. DJ Paulinho da Adidas Produções. frente. O Tiaguinho com a gente por ali. Mano é diferente. Nossa contrabando, Mamute, toda rapaziada. O Disque Man também com a gente por ali. Contrabaixo, um abraço pra vocês aí, Big Granão. Mil graus, a gatinha tá sem. Rapaz, meu Deus do céu. O clima tá. Faz a memória, rapaz. A gatinha tá sensacional. Vem que hoje tem, vem que hoje tem porradão sonoro, vem. Vem que hoje tem, vem que hoje tem porradão sonoro, vem. E o Benilson é quem vai comandar, tá? DJ Fabrício Mix vai agita a porrada de som. É envolvente e vem que o clima tá quente. Vem que hoje tem, vem que hoje tem porradão sonoro, vem. Meu amigo Benilson com a gente endoidando tudo, né, maninho? Sonoro, vem. Eita! Vem que hoje tem, vem que hoje tem. Não vai adiantar, é sempre desse jeito. Somos imperfeitos. Fique emburrado, e eu do outro lado, morrendo de saudade, cheia de vontade de lhe dar um beijo. Canta aí, vai. E dizer que eu te amo, e essa guerra fria boba por mim vai ter fim. Ui, ai, quando sai. E a agenda do Tigre Saúde, gente. Sexta-feira vamos estar no Centro Mix. Sábado em Santa Quitéria recebe o nosso Tigre Saúde. Domingo no campo do Zé da Horta do Distrito. E já primeiro, dia do trabalhador. Lançamento oficial do novo clube Dois Irmãos de Nuaurá. E pra completar esse sucesso total, o aniversário do meu brother Alexandre Pressão. Já primeiro. Mas você não está nem aí. Toda noite a mesma história. Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos. Você é a vida única, quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei. Então diz aí, boy. Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. E dia 30 tem a Top Car no Itá, que coisa essa boa. Relação, pensei que me amavas, mas na real é só atração. O povão vai chegando no Tigre, detonando, bora. Isso, é isso aí. Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender, que amar mais do que eu, ninguém te amou. Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou, não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Sai da minha vida agora de uma vez, vai e desaparece. Nunca mais quero te ver, tem que entender, dessa vez é pra valer. Então vai, segue o seu caminho, vai, e deixa que sozinho vai. Mas não esquece que um dia eu te amei. O Maestro Billy, o Johnny do Palio com a gente, um abraço bem grandão, Maestro Billy. Não deu valor. De maestro pra maestro. O maestro DJ Pedrinho Mixi. Aqui na AR15. Disparando o sucesso. Sai da minha vida agora de uma vez. Vai desaparecer. Nunca mais quero te ver. Vai virando. Vai chegando, vai brincando, se divertindo, cara. Tem muita coisa boa pra rolar, né, Draninho? Hightech, você, maninho. Tô sabendo que a mãezona tá na área, né? Vem conhecer o Tico. Obrigado, viu, mano? Obrigado, maninho. Tamo junto, tamo junto. Ah, esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Quando a linha se não dá, respeita de novo porque a gente é brasileiro. Eu só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Por conta de outra pessoa. Só dá pra parceiro Wilson da família de Jundiaí com a gente. Um abraço bem grandão. Tamo junto, viu, gente? O Wilson que trouxe o Tigre Saúde pra Santa Isabel. E a gente realmente abraça com muito carinho você, maninho. Vem no aquecimento, Tigre Saúde, aquecimento, Tigre Saúde. E vai na pressão, e vai na pressão. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. E só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Gente, tem alguém do Paissandu hoje aqui? Tem, bicho? Quem é do papão, quem é do papão? A mãozinha vai pra cima e vai batendo na palmina. E bate na palma da mão, a torcida do papão. Quem é do Paissandu? Dá um grito! E quem é do Clube do Rio aí? A torcida do Leão. Joga a mãozinha pra cima, batendo na palma da mão. E canta comigo assim, ó. Cena no sistema, e endoidando na parada. É com bonde sem freio. E uma múdia! E as damas não param, elas beijam a boca e apaixona os caras. Apaga a luz, apaga produção, a luz. Produção, produção! Apaga a luz. Tem como? Apagar a luz do palco? Só solta quando apagar. Quem tem teu isqueiro, bota teu isqueiro pro alto. Quem tá com o celular, liga o flash. O bagulho agora vai ficar em Brasília. Alô, Mel! Meninas, meninas! Olha o aquecimento! Vai! Senta, senta, senta! Senta, senta, senta! Senta, senta, senta! Vai na pressão do Tigre! Senta, senta, senta! Senta, senta, senta! E ela, e ela, e ela, e ela, e ela! Tá que tá! Tu e ela tá que tá! Tu e ela tá que tá! A doidinha pra cá! Ui! E aí, moreninha, como é que cê tá, hein? Paredão Tigre Sound. Paredão Tigre Sound. Alô, DJ Pedrinho. Quer embasar, ela fica maluca. Bota a mão no joelho e vai tremendo a bunda. Ela não precisa de bem, porque já vive no automático. Pensar que eu não sei, mas com tanto problemático, bem que eu avisei. Tudo Tina com a gente, o Jackson Magrão, contrabaixo, todo mundo, obrigado pelo carinho, viu, gente? Valeu! Amei, amei, automaticamente, quando o velho escuta, já quer embasar, ela fica maluca. Põe a mãozinha pra cima e grita! Jota Seita na área. Um abraço bem grandão pra você, maninho. Quem sabe canta. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Vem pro Tigre Saúde, vem. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhar. Pode chegar pra perto da tenda, gente. O Tigre só avança se eu mandar. Mas veio você, me deixou em segredo. O Emerson Gleicini com a gente, um abraço pra vocês, bem grandão, tamo junto, viu? Mas veio você. Quem sabe canta, travessão! Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Amor. Diz! O que, gente? Diz aí. E eu tô! Agora, meu irmão. Podem! Podem me pelo que vou fazer. E pra ficar bonito no Tigre, pra ficar bonito, pra ficar legal. Gente, só quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima aí. Quem não tem hora pra chegar em casa aí, mãozinha pra cima. Pra ficar no nosso Facebook, olha a mãozinha pra cima, quem confia em Deus aí, gente. Joga a mãozinha pra cima e quem confia em Deus bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Um, dois, três, vira, vira. Quem diria, quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria, quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Bora vir! Eu preciso te ter. Vai! Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar. Com a sua presença me deu onda, o seu sorriso me dá onda, você sentando no mozão me deu onda. Paredão Tigre Saúde! Fera da galera! Você faz o quê? O pai te ama, é, o pai te ama, o pai te ama, é, o pai te ama. Gira esse bracinho, gira, gira esse bracinho. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Deixa eu avisar, rapaziada, gente, próximo domingo acontece a grande festa aí, abertura do campeonato aqui na arena do nosso amigo Edilson. E detalhe, gente, a música com transação domingo agora que vem, todo mundo convidado domingo que vem, viu, gente? Todo mundo convidado com a abertura do campeonato aqui na arena do nosso amigo Edilson. Cobertura, transação e você vem que vem, bora chegar, tá no comecinho do Tigre. Bora, bora! Louco, louco, tá todo mundo louco. Louco, louco, audição digital. Tá chegando o som do povo. Tá todo mundo louco, louco. Fera da galera. Louco, louco. Alô, Melri. Vai quebrando, vai quebrando. Vai. O Emerson é parceiro, é parceiro nosso, Emerson, rapaz. Toda a família de Jundiaí aí por ali. Mina contrabaixo, mina contrabando também, né, pressão? O Tiaguinho, o Mamute, todo mundo por ali. Ele também tá na área, o Disque Man, rapaz. Nossa rouba cena aqui também, frente a frente. Bora tudo pra cima, não me abandona que eu não te abandono, garoto. Tá bom, conversa fiada, tá na madrugada. Te sabe de nada, mas ela tá preparada. Solta na balada. Meu parceiro, Buda dos Magnatas. Ela dá de louca, só beija na boca. Mas eu tô ligado que ela quer tirar a roupa. Finge que é franjinha, depois beija a linha. No final do baile ela fica... O Poeirão, o Muco, o Bibini também com a gente. Obrigado a vocês. As que diz que não dão, as que mais dão. Tigre Saúde já tem hoje com essa 3 semanas aqui pro lado de Santa Isabel. E a gente realmente abraça com muito carinho as equipes que estão chegando pra formar com o nosso Tigrão, com o nosso Tigre Saúde. Pressão! A equipe que chegou com a gente, solta a vinheta aí, garoto. Equipe Contrabaixo da Vila do Carmo, já aqui no Tigre Sound. Essa tá fechada com a gente. Tem mais uma aí, não tem, Brasão? Tem mais uma pra gente. Da nossa contrabando que tá com a gente. Equipe Contrabando, 100% Paredão Tigre Sound. Agora o que eu tenho pra falar pra vocês... As equipes que quiserem fechar com o nosso Tigre Saúde, é só chegar no comando, deixar o nome da sua equipe, que a gente vai mandar fazer a vinheta pra vocês, tá legal? Afinal de contas, ó, sábado que vem a gente tá em Santa Quitéria. E a gente convida todo mundo, tá legal? Chegue no comando e deixe o nome da sua equipe. Meus metralhas já estão com a gente por aqui também. Um abraço bem grandão pra vocês aí. Obrigado, viu, gente? Olha os metralhas! Olha os metralhas! Bora metralhar tudo! E agora? E agora? Levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto. O Tigre chegando pra esse lado de Santa Isabel. Obrigado, Emerson! Joga o gelo, joga o uísque, faz a mistura, foi maldito. Levanta os copos, levanta o uísque pro alto. Fica com o dedo pro alto e o copo de 700. Fica com o dedo pro alto e o copo de 700. Fica com o dedo pro alto e o copo de 700. Fica com o dedo pro alto e o copo de 700. Vai ficar louco? Vai ficar com o pop cabuloso, quase bora chegar, a porta é liberada. Tá começando. Vai ficar louco? Vai ficar crazy? Se eu me perder no baile, pode ir pra que eu ligo eles. Deixa eu te morder. Na época. Hoje eu vou te enlouquecer. É o Hot Vale tocando pra você. Vai que nessa noite eu vou botar pra ferver. Aí, bandida, deixa eu te morder. Hoje eu vou te enlouquecer. A gente levantou, bicho. Tô tocando pra você. Vai que nessa noite eu vou voltar pra ferver. Aí, bandida, então se liga que hoje eu vou te pegar. Vamos pra festa essa noite que eu quero ostentar. Vai de Xandão, cerveja, uísque. É no luxo que ela pira. Fica louca, perde a linha quando toma tequila. DJ Tuíra vem, DJ Fabinho também. DJ Pedrinho, Mix. Já tô na área! Pra ninguém, aí que elas vêm. Hot Valley vai pegar. Cachorro doido toca tudo do Pará. Aí, bandida, deixa eu te morder. Hoje eu vou te morder. É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro. Nós tô no escurinho no banco do meu Camaro. Alô, Melly! Olha a chicotada nesse tigre. Tudo do Pará. Vem com dourado, então se liga na batida. Olha a dentada, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo. E também tá o Dinho Pressão. E o povão chegando aqui no travessão, recebendo o tigre em ação. Vai. É de deitada. O nosso caça-rato com a gente, caça-rato. O papai do ano conosco, o Torão também, o Clebinho. Mal falado, galera da Conceição do Itá conosco. Um abraço bem grandão pra vocês, viu, gente? Obrigado aí. Dentro do meu carro, nós tô no escurinho, no banco do meu Camaro. É de deitada aqui. Olha a mão no queixinho, sorri, vai. E a mãozinha no queixinho, vai sorrindo, vai sorrindo, vai sorrindo. Sorri! Sorri! Paredão Tigre Saúde! O fera da galera! O fera da galera! Vai, vó, pega ela, dá tapão de pau na cabela, vem sozinho, sem desistir. DJ Pedrinho Mix, botando pressão! Não anda só, moleque, fica sem caô, chama o Flamengo pra calar com ela, representa, mano, pastor, o WL, calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa, ela é novinha, ela não é coroa, carequinha, calma, moleque, ó. Detalhe, viu, gente? O Remo ganhou hoje, que nem é remista. Bota a mãozinha pra cima aí. Mas é em vão, porque eu sei. Vai ter repá, bicho, vai ter repá. Quem é do Paysandu, dá um grito! Então vamos acabar. Agora, cadê a torcida do Paysandu? Não tem aqui, não, cara? Não tem porquê. E quem é do clube do Remo? Tão aqui. Não diz te amo, não. A minha produção. Nada, isso nunca vai melhorar, não. Por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar.